Mike Golf, Mike, informo que ainda não recebo o seu modo Charlie. Confirme onde é a base de manutenção da aeronave. Conheço que o mesmo precisa a base de manutenção para um cheque no equipamento. Já pode visual com o campo Mike Golf, Mike. Voo no 869 dessa via para 2.000 pés, ajuste no 017. Ao contato final, procedimento em linha sector da pista no 0, reporte estabilizado, segue como número 2. Encerra 2.000, via ajustado no 017, boa noite, aeronave. Controle Salvador, voo 1645. O número 45, complete a final e chame o seu Salvador 118, décima 95, depois. 95, senhor, obrigado. Passou o Salvador, é o Michael Smith. Possível. Usa o carro. Mike Golf, Mike, para ingresso no circuito de testa, chame a TV 118, décima 95. Mike. Salvador, boa tarde, voo 645, a 1 milha do marcador externo, embaixo do trabalho. Contagio do 645, entrou na 500-059, pouso autorizado, pista, 1-0. Ok, pouso autorizado, 9-0 na 645. Oi, Salvador, é o papapá, Michael Mike, boa tarde. Michael Mike, boa tarde. Chama na curta final, pista na 7, pouso direto no pátio. Aqui eu vou. Maravilha. Cartão. O tubo tá aqui, se você quiser. Ah, beleza, eu te ligo quando chegar. Dirigir o helicóptero à esquerda do campo, afastado 4 milhas para pôr na pista auxiliar. Não vai ter perigo com a sua aproximação. Agradeço, na 69, complete a final e chame em posto Salvador 118 do último 95. 895, 1819, obrigado, tá bom. Muito boa noite, Portugal. Cedar Sisters Heavy, approaching holding point, runway 10. Roger, 0 to 2 Vector, line up and wait, runway 10. This is Anna from Waiter, runway 10, Portugal, Cedar Sisters Heavy. Controle Salvador, 4594, solicite a corrida para mesa 1, 1960. Confirmo? 1960. Vitória 5954, confirma a solicitação, controle não copiou. Solicita nível 190. Gente, o Força Aérea 5954, dá presente tudo para o nível 190. Presente para 90, próximo. Take off runway 10, Portugal 0 2 2. César do Arco Boa. Vamos para o lado. Sua direta da R9, César do Arco. Vento na hora, vamos no 40 do Arco, 49, chama fora de sala. Fechando o bloco na linha, tem vertical da Alicia. Senhor, vou colocar sobre a volta, pelo. Beleza, está chamando o 08, está em volta. 08, é. Muito boa noite, é o Papa Rodrigo Celular. Para lá, chama o controle. Papa Rodrigo Celular, senhor. Decolado lá em mar, vai matar sobrevoo no seu histórico, depois estou de ouro, ilha de maré, depois se ainda é com índia. Quer voo um eco, confio no local de sobrevoo agora? Pelourinho, senhora. Centro histórico. Gente, autorizado sobrevoo no Pelourinho, mantendo que as pés ajustem no 07. Tem tráfego em aproximação para a contador no momento. Tem problema, 07, centro. Para a conta 5954, agora 64 milhas, Nordeste Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Contact on the Patrick. Climb level 370, no restrictions, fly direct to target position. Flight level 370, no restrictions to. Please confirm to the next point. Comfortable. Thank you. A identificação dessa via chegada ponte para 4.000 pés, ajuste no 07. 9245, pode esperar no 0, está pronto. Boa tarde. 9245, compõe a rolagem da linha, controle da linha, mantém pista na 0. Então, 0, vamos ali, mantém no 0, na 2, está aqui. Via com o Uno para nível de voo 360. Na Uno 360, 9201, quando possível a vida. Autorizado o Uno, está presente. Está presente, 69, obrigado. Via do médio ano para nível de voo 050. Contém a via número 2 na aproximação. Mantendo via, como nós temos. Contact Recife Center Frequency 125.45, backup 126.85. Recife Center 125.45, Chief Enable 126.85, airport 0022, what's up? Sérgio Eco, reporte visual com o local. Sérgio Eco, sequência livre. Comandante, boa noite, azul 9245, não voou não. Azul 9245, contato radar na decolagem, escuta a via São Julinho para o nível de voo 360. Sobe via ao 3620, azul 9245. Xalé 6143, estão indicadas. 350. Eu consigo manter até próximo pelo. Gente, ao número 1 na aproximação, vista para 2.000 pés, ajuste no 0.7, informe quando necessário a redução. 2.000, suportaremos, está livre das restrições. Sim. Oi, Salvador, boa noite. Azul, 178, 11, 0 da Mandar Trão. 178, boa, autorizado a linha de decolar. Pista no 0, vem para o 50, 0, 0, 5, 9. Daria plano de motiva para o 9245, senhor? Aguarde. Cena, se escuta? Nove meia meia, reduza para 2309. Radar de colagem subvia, sai da PUCA, para o nível de voo 350. Sai da PUCA 350, azul 4, azul 278. Está com referências, pode voar a Caju da Presente? Autorizado Jamo da Presente. Jamo 278. Xalé 6201 da Presente voo Tóquio. É 201 pra você. Tem oito óculos da presente. Óculos da presente, é 201. Um, nove, dois, quatro, cinco, vem ótimo. Ótimo, obrigado, senhorita. Meia desta para 3.000 pés, ajuste 107, calculada a restrição de altitude em TAP. Desce direto para Brasil, calculada a restrição em altitude em TAP, 9.66. Na 6201, no cruzando 60, chame de Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Recife 1251, alterna 2835, frega 201, boa. Azul 2718, vem Aracaju. Aracaju na presente, 278. Sim, está autorizado o sinal de procedimento, está estabilizado o chaleiro 143. Chamando 6143, complete a final, chame por Salvador, 118, decimal 95. 6125, boa noite, demais. Azul 9245, cruze nível 170, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 35, 12235, obrigado, boa noite. Chame Recife, frequência 125, decimal 45, até 926, decimal 85. 3452-6579. 1966, redúzia para 1709, vai seguir tráfego. 12320 com grau de 130, agora 1 milha com marcador externo na aproximação. Afirmo, reduzindo, igual 1966. 0 e avistando. Vamos mais 66, complete o sinal chegando para Salvador 118, para cima 95. 118-95, 1966. Torre Salvador, voo 1966. 1966, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Metrô na 50 graus com 62 de idade. Continuando, 1966. Salvador, 869, se aproximando com a espera pronta, 90. Comente na nova utilizada em área de decolar, pista 90, vento no canto 0 graus, 05 graus. Em decola, 1869. Controle Gono 869, decola na sua escuta. Gono 869, contato radar na decolagem, subavia Cedar Gorona para nível 360. Subavia Gorona 360. Eu estaria com o possível a água. Gono 869, para a gente não pega o frio da beleza. Faz 2000, vou elefa, obrigado, Serena. 7, autorizada em área de decolagem, sistema 0, 0140, 059.